Olá, ouvintes. Acompanhe o programa Dicas de Quarentena na Rádio Aconchego. Com sugestões e dicas dos profissionais das práticas integrativas na luta contra o coronavírus. Olá, meu nome é Sheila Montenegro, sou nutricionista e faço parte da equipe de nutrição do SIS, que é o Serviço Integrado de Saúde da Prefeitura do Recife. Vou falar da alimentação em tempo de quarentena. Vamos falar do ovo, que é um alimento completo, né? Ele faz bem para o corpo, para a mente, de diversas formas, e está recheado de nutrientes importantes para o funcionamento do organismo. E um dos nutrientes importantes, como já dissemos, é a colina. Está presente em grande quantidade na gema e ela é precursora da acetilcolina, que é um neurotransmissor responsável pela cognição do aprendizado e também relacionado com a ativação do sistema nervoso parasimpático, que normalmente age diminuindo os sintomas ativados pela ansiedade, como a aceleração dos batimentos cardíacos, da respiração, tensão dos músculos, entre outros. O ovo também é rico em triptófano, né, que ele é excelente também para o cérebro. Esse nutriente é um precursor da serotonina, que é um hormônio do bem-estar, que fica na baixa no organismo quando você está muito ansioso. Também o ovo é rico em vitamina do complexo B, que é a tiamina e a niacina, que é a B1 e B3, respectivamente. Ele envolve no processo, né, otimizando, assim, fazendo com que a ansiedade seja mais acalmada, a pessoa fique mais calma. Ele otimiza isso, né, para você dar um relaxamento e melhorar a ansiedade. Outro nutriente que é bem importante no ovo é o selênio. O selênio, ele é muito bom na quantidade de selênio, ótimo no ovo, é até 200 microgramas. E sente menos ansiosas com esse selênio. Dá mais disposição. E ele também é rico, o ovo, em ácido fólico, que contribui para a ativação da noradrenalina e da serotonina, que são os receptores do neurônio. Então, isso também faz com que acalme, né? Baixe a ansiedade. É isso. Então, vamos ficar em casa, se proteger, né? E até a próxima.